Às vezes a dor é intensa e o crente já pensa: não vou suportar. A cruz parece tão pesada e longa jornada para caminhar. Porém o salvo não desiste, mas a Deus insiste, vem me ajudar. A esperança é divina, um dia isto termina, Cristo vai voltar. Já ouço o clarim soando, Jesus Cristo, a igreja chamando. É Ele que está voltando nas nuvens do céu para nos arrebatar. A igreja triunfante vai, alegre ao encontro do Pai. A glória eterna alcançando, o mundo deixando para não mais voltar. Devemos ficar bem alerta, esta promessa é certa e não falhará. Em breve vem nossa vitória, Cristo não demora, Ele voltará. As lutas serão dissipadas, vamos pras moradas no além do véu. O inimigo é derrotado, o crente arrebatado com Jesus para o céu. Já ouço o clarim soando, Jesus Cristo, a igreja chamando. É Ele que está voltando nas nuvens do céu para nos arrebatar. A igreja triunfante vai, alegre ao encontro do Pai. A glória eterna alcançando, o mundo deixando para não mais voltar. Já ouço o clarim soando, Jesus Cristo, a igreja chamando. É Ele que está voltando nas nuvens do céu para nos arrebatar. A igreja triunfante vai, alegre ao encontro do Pai. A glória eterna alcançando, o mundo deixando para não mais voltar. Não vou.